E é com muito prazer que está aqui no palco junto com a dupla Alex Ivan. Um orgulho pra gente, ícone do chamamé aqui no Mato Grosso do Sul, Marlon Maciel. E pra quem é chamamezeiro, vai lá pra você. Pelo tribunal do seu coração eu fui condenado, na prisão perpétua dos seus abraços apaixonados, na prisão gostosa do seu amor agora me vejo, e de hora em hora ganhando uma surra de beijo. Esse seu carinho, meu bem, é que me prendeu, me fez prisioneiro do amor, sou só seu. Esse seu carinho, meu bem, é que me prendeu, me fez prisioneiro do amor, sou só seu. Avisei pra ela deixar preparado que eu tô chegando essa madrugada. Deixa preparado nosso cantinho, nosso lugar, que eu vou chegar cheio de saudade pra te abraçar. Faz uma semana que eu não te vejo, parece um ano. Põe aquela roupa que eu gosto tanto, eu estou voltando. Não conte aos amigos que eu vou chegar essa madrugada. Não quero visitas quando estiver com a mulher amada. Depois de 3 dias de amor a gente destranca a porta. E se alguém quiser vir nos visitar, isso não me importa. É amor demais o que a gente tem, não dá pra levar nem se for no trem. É uma loucura essa criatura, me deixa louco. Eu jamais senti falta de paixão, nunca tive dor no meu coração. Tenho dó de quem vive sem ninguém, vive no sufoco. É amor demais o que a gente tem, não dá pra levar nem se for no trem. É uma loucura essa criatura, me deixa louco. Eu jamais senti falta de paixão, nunca tive dor no meu coração. Tenho dó de quem vive sem ninguém, vive no sufoco. Tenho dó de quem vive sem ninguém, vive no sufoco. Rasga o fole, Marlon Maciel. E eu sou o Lincho Cirilo, editor de muito renombre. Colaboro com ele, brilho, verá que tem meu nome. E la guaina me tiene louco, porque sou de mais popular. Quando me vem la muchacha, se põe a cargocear. Mentido de aqui, que te quero amor, lindo checamba. Un abrazo aquí, un besito allá. Yo no sé que usted me van a matar. Lo peor es que no me dejan pedir mi mal contrato. Y yo digo no tengo auto, aricón de Chicago Azul. Otra quieren tener mi foto, el retrato colgate a pisto. Pero siento que me voy a dar, ya un mejor de casi cual güey. Yo no sé qué hacer, soy muy popular. me voy a esconder. En el malestar. Saludades que. Anagua naita. Mentito se va. Corrientes peguas. Me de comover. A tanto traer. Y así ni encarriar. Anacaguatsu. Carrapico ay güey. Me viene a escutar. Cirilo se va. Pero volverá. Marlon Maciel, grande acordeonista. Obrigado.